Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. O mensageiro usava um saxofone de plástico. Coleman fazia música que era tão natural como o ato de respirar. Mas ao fazê-lo, estava a sugerir algo que, para alguns, era natural demais. Quarteto de Coleman, aquele que se pode ouvir nas primeiras gravações para a Atlantic, era composto por Don Cherry na corneta, Charlie Hayden no contrabaixo e ou Billy Higgins ou Ed Blackwell na bateria. Envolvidos numa conversação musical contínua e tocando uns com os outros no verdadeiro sentido da expressão, este quarteto como que inventou a improvisação jazz livre, ainda que por vezes saíssem fora do tempo. diz Ed Blackwell. Muitos músicos não compreendiam a música de Coleman porque estavam mentalmente formatados para a fórmula tradicional. Introdução, bridge, final, solos seguindo a forma, repetição do tema. Com a Ornette não é assim. Começas e depois estás por tua conta. Desde que saibas para onde é que a música deve ir, não há problema. Quando a Ornette começa a tocar um tema, ele tem um certo caminho em mente, mas não há um modo certo de lá chegar. Diz Don Cherry, como seres humanos não usamos os nossos sentidos de forma completa, somos preguiçosos. O que eu acho que a música de Coleman faz é fortalecer os nossos sentidos, de modo a que possamos tirar completo partido deles. A sua música permite-nos sentir algo enquanto a experienciamos e faz-nos perceber o trabalho que temos que fazer em nós próprios para aumentar a nossa percepção. Vi em Marrocos músicos a tocar a sua própria oitava. Tocavam instrumentos não temperados, mas com uma intuação própria e em uníssono. Mudavam a intensidade, o tempo e o ritmo. Mudavam em conjunto, como se tivessem a mesma ideia. Contudo, não tinham tocado aquilo que estavam a tocar antes de o estarem a tocar. Este namoro com o desconhecido é, para Coleman, o aspecto mais intrigante da improvisação. Para mim, diz Ornette, isso é um conceito de jazz. Os indivíduos não têm que estar preocupados com as notas escritas para se poderem fundir nelas. ouvimos de Ornette Coleman, The Shape of Jazz to Come. 1. Lonely Woman. 2. Eventually. 3. Peace. 4. Focus on Sanity. 5. Congeniality. 6. Chronology. Leituras do livro de Val Wilmer, As Serious as Your Life, Black Music and the Free Jazz Revolution, 1957-1977, ao qual voltaremos. Um jazz, o teu ouvido. Programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.